Panorama Agrícola para 27 de dezembro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola de 27 de dezembro. Contamos hoje com os trabalhos técnicos do Eduardo Maier e o ditado do programa é: macaco que muito pula quer chumbo. Uma dica para o seu verão, confira no programa de hoje. Ouça também boletim do SC Rural. Condomínio em Itapiranga é visitado por missão do Banco Mundial, uma referência na produção de leite aqui no estado. Domingo, assista ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Ligue e participe, 48-3665-5359. Deixe a sua mensagem aqui no Panorama Agrícola. Dica do dia. Na dica de hoje, proteja-se do sol no verão. Caminhadas leves só ao amanhecer ou no final do dia. Use chapéu, boné, protetor solar e manga comprida quando necessário. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural desta sexta-feira, nós conversamos com o gerente regional da EPAGRE de São Miguel do Oeste, João Carlos Biazebete, que traz as informações dos projetos estruturantes desenvolvidos pelo SC Rural no extremo oeste do estado e também na região de Palmitos. Condomínio Boa Fé da linha Becker de Itapiranga foi visitado então pela missão do Banco Mundial, também acompanhado pela equipe técnica da Secretaria Estadual do Programa SC Rural, e eles puderam então sentir a forma de organização daquele condomínio, que tem um foco muito voltado à questão da melhoria das atividades rurais, melhorando assim a produção e a produtividade, e também a venda em conjunto, principalmente da atividade leiteira, né? Principalmente do leite, e também a compra de insumos de forma conjunta, além também de ter máquinas em grupo, em condomínio, para assim então viabilizar uma série de máquinas e implementos agrícolas para facilitar então o trabalho nas propriedades rurais dos associados àquele condomínio, e principalmente dessa forma também ter foco na atividade leiteira, que é a principal atividade do grupo, para que todos então tenham a possibilidade, né, de fazer então o uso desses equipamentos para a produção de silagem, para a produção de pré-secado, a distribuição de dejetos orgânicos, tanto de bovinos como de suínos. Enfim, o grupo demonstrou grande capacidade de organização e principalmente foco em melhorar o ganho, atacando duas frentes: uma pela quantidade e qualidade do produto, melhorando assim o seu preço de venda, e também reduzindo a compra de insumos. E também, claro, com todos os equipamentos, melhorando assim a produtividade e a produção das atividades que eles realizam. João Carlos Biazebete, gerente regional da EPAGRE em São Miguel do Oeste. No caso desse condomínio de Itapiranga, ele já está produzindo leite livre de brucelose e tuberculose? Na verdade, a Cidasso também, que é uma parceira e uma entidade que trabalha no SC Rural, é uma das executoras, ela então está desenvolvendo uma atividade voltada à melhoria da qualidade do leite e principalmente trabalhando para certificar os associados a esse condomínio com leite livre de brucelose e tuberculose. Então seria mais um diferencial. E o grupo, a gente nessa visita com o Banco Mundial, notou que eles querem, tendo esse certificado, destinar esse leite para um foco onde principalmente se utiliza leite in natura e com isso também buscar um valor agregado maior ao seu produto. No caso da sua região, Extremo Oeste, há alguma outra novidade em termos de SC Rural, algum outro projeto estruturante? É, a região do Extremo Oeste, juntamente com a Regional de Palmitos também, de São Miguel do Oeste e Palmitos, compõe a UGT9, e nós praticamente essa região, essa grande região composta por 38 municípios, tem diversos projetos estruturantes, tem diversos projetos com apoio dos recursos do SC Rural. E para vocês, para o público ter uma ideia, mais de 50% dos recursos do FIS liberados até então foram aplicados nessa grande região. Então nós temos hoje projeto estruturante com apoio do SC Rural no município de Guarujá do Sul, com a Cooperflor. Temos também no município de Iporã do Oeste, que está sendo aplicado, no município de São João do Oeste, também nós temos a cooperativa do agricultor familiar de São João do Oeste, que também já está em fase final de aplicação dos recursos, também no condomínio Boa Fé, lá de Itapiranga, também está sendo encaminhada uma manifestação de interesse do município de Descanso, e tem previsão também da cooperativa de Guaraciaba, de São José do Cedro, enfim, estão se organizando para a busca de recursos para essas suas atividades. Além disso, nós temos no município de Cooperagir, no município de Iraciminha, tem também o projeto de Maravilha, da cooperativa de lá. Enfim, a UGT9, no programa Rural, está assim aplicando e a busca de recursos com o apoio da Rural está sendo bastante grande. E é claro que nós temos também outras atividades que a Regional da IPAG de São Miguel do Oeste e os municípios estão desenvolvendo, e na área de trabalhamos forte a questão da área de produção de leite, a base de pasto perene, também a questão do solo e da água, a questão da fruticultura, principalmente trabalhando a questão da fruticultura e olericultura, principalmente os programas do PAA, do PNAE, merenda escolar. E também nós temos uma outra atividade importante, que é a gestão de negócios e mercados, que trabalha na questão da agregação de valores a tudo que é forma de produtos que os agricultores produzem, tanto na compra em conjunta, como na venda em conjunta, na venda direta, enfim, as diversas formas até a agroindustrialização. Então, tudo isso são atividades que nós desenvolvemos e com grande apoio, se diga de passagem, das próprias famílias rurais e do poder público. As prefeituras municipais são nossas parceiras e que estão, dessa forma, junto com outros órgãos, conseguimos, então, bons resultados, e para que assim o nosso agricultor melhora a qualidade de vida com renda e com satisfação vivendo no meio rural. Nós queremos dizer de que o ano de 2013, que está findando, para a nossa agricultura regional, nós estamos sentindo de que foi um ano altamente positivo. Além de termos obtido boas produções, boa produtividade, também os preços foram e estão animadores. Então isso faz com que, de fato, nós vivemos um clima de otimismo, um clima de satisfação, de muita alegria no espaço rural. E claro que a gente agora aguarda então o desenvolvimento da safra 2013-2014, que até agora as condições climáticas estão favoráveis e os preços também continuam nos patamares relativamente bons, tanto no leite como na questão da soja, do milho. E dessa forma, então, esperamos, né, de fato, 2013-2014, repetir a safra 2012-2013. E assim a gente também aproveita, né, para colocar à disposição a nossa equipe técnica da IPAG nos municípios para maiores informações e também para o atendimento em geral, caso os senhores necessitem. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o gerente regional da IPAGRE de São Miguel do Oeste, João Carlos Biazebete.